Oi, oi. SD, o fenômeno 40 graus, ponto 40. Vale o B.O. Chuva de desgraça no mundo. Chove defunto, chuva mórbida, me sinto sujo. Nada me limpa, nem a pureza da criança, nem o coração da minha mina. Oi, vale o B.O. Solidão nas notas, ui, solidão nas drogas, ui, solidão nas armas, ui, solidão nas xotas. Solidão e curto-circuito na porra da mente, ui. A vida é curta aqui e o circuito é carente, ui. Carente de bem, carente de Deus. Olho pro alto e vejo no céu o morro do adeus. Entende a porra da preocupação com a despedida. Vale o B.O., vale o B.O. Hora da partida, enquanto vai pensando na volta. E na hora fica, quanto sente o veneno da cobra. Coração paralisa, quanto sente o álcool no sangue. E a dor ameniza, quanto joga fumaça na mente. E o pão na narina, SD1BO. Viver nas ruas que eu vivo, andar nas ruas que eu vivo. Curmano que eu ando, curmano que eu vivo. Fudir, carvore é que eu transo, eu transito vivo. Se fosse tu no meu lugar, tu tava fudido. Ainda é muita treta e muita merda. Resolve rapidinho, esse não for no desenrolo. Não resolve no tiro, é assim que é. A mente do neguinho, é que eu sou o futuro. Enquanto os amigos se matam, eu canto. Vale o B.O., vale o B.O., vale o B.O. Por bandido original, boletim de ocorrência é morrer só. Vale o B.O., vale o B.O., vale o B.O. Por bandido original, boletim de ocorrência é morrer. Vale o B.O., vale o B.O., vale o B.O. Por bandido original, boletim de ocorrência é morrer só. Vale o B.O., vale o B.O., vale o B.O. Por bandido original, boletim de ocorrência é morrer só.